alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Ô, doido. Tô chegando, agora com vocês, Maurício Fares. Eita, e vamos pro nosso encontro com aquela alegria, otimismo, com pensamento sempre no alto, sempre lembrando que as coisas boas acontecem quando a gente tem pensamentos bons e positivos. É ou não é verdade? Quando você fica para baixo, jururu, né? Você fica aí meio macambúzio, aí é claro que a tristeza, ó, vem e monta. E monta, como diz lá no Nordeste, né? Mas na verdade você sabe que monta, né? Que a verdade acaba montando em você. E aí, quando a tristeza baixa, meu amigo, não tem quem resista não, viu? Aí é uma choradeira que dá tristeza mesmo. Ai, ai, ai. Tem hora que eu falo aqui e depois fico pensando, será que eu falei certo? Será que eu falei errado? Aí é a monta ou o que que é? Como é que você classificaria? Isso aí eu estou falando em termos regionais, né? Estou falando em termos regionais, porque em muitas regiões as pessoas costumam simplificar e abreviar a forma de dizer as coisas. Tá certo? É, por aí. Não vamos entrar em maiores detalhes não, porque aí acaba ficando... Ah, sim! Daqui um pouquinho eu vou trazer aí a carta de destaque, viu? Mas eu quero começar a parte musical de hoje com a Thaíde Alexandre, Laço Aberto. Ei, sucesso danado. Roda, roda, roda, menino. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. Se ferir, seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Te amar foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Pois muito que bem. A nossa carta destaque de hoje é a carta da mãe preocupada de Brasnorte, no Mato Grosso. Essa carta dessa mulher aqui é interessantíssima, dessa mãe preocupada. É interessante porque ela vem de encontro, né, ao que muitas pessoas que estão aí nos ouvindo agora passam pelo mesmo problema e não sabem, às vezes, como resolver e como é que vão conseguir coordenar a vida baseado no fato que está... Olha, eu estou adiantando o caso aqui, porque... Então deixa eu tentar, já que eu comecei a falar, deixa eu explicar. É que ela tem uma filha... É uma filha ou um filho? Deixa eu ver. Ah, é a filhinha. É a filhinha mais nova. Ela é autista, viu? Ela é autista. Ou é síndrome de Down, não sei. Eu não sou médico para saber. E ela, então, está desesperada, sem saber o que fazer, né? Então, nessa carta aqui, eu tive até conversando com quem pode me dar maiores informações, quem pode me ajudar bastante, o meu amigo Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar e a sua esposa, a Gláucia, ela trabalha exatamente numa associação de deficientes. Ela trabalha na APAI, aqui em Brasília. A Gláucia, então o Cleiton Aguiar e a Gláucia, eles tiveram uma filha excepcional, que se é que se pode dizer excepcional. Eles tiveram uma filha que tem uma deficiência. E o nome da filha é Mariana. Então eles, mais do que ninguém, eles são abalizados para me dar aqui essas informações de como eu ajudar, ou como dar uma orientação para essa mãe desesperada, mãe preocupada aí de Brasnorte, no Mato Grosso, né? Então daqui um pouquinho vocês vão conhecer a história, tá bom? Olha, eu vou trazer agora para cantar o Demir Rousseau, Marie Jolie. Vamos lá, roda, menino. Summer sun can bring a wealth. find one. I'm with you. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem uma frase aqui que mandaram para mim através do meu Facebook, mas eu não concordo muito com essa frase aqui não, viu? Apesar de que tem um fundo de verdade, mas eu não concordo muito com ela não. Quem mandou foi a Maria Angélica. Ô, Maria Angélica, tudo bem com você, minha querida? Ela diz assim: quem gosta mesmo de você, aguenta suas crises, suas manias, suas reclamações, seus momentos de tristeza e permanece sempre ao seu lado. Quer dizer, é o que eu falei, eu concordo em parte, mas não em contudo. Porque tem um certo momento, tem gente que é ranzinza por natureza, meu Deus do céu, tem gente que não tem hora, não tem momento algum que ela está de bem com a vida. Ela está o tempo todo com a cara amarrada, o tempo todo assim, com tristeza, reclamando das coisas, né, cheio de manias. Então essas pessoas aí, é muito difícil encontrar alguém que vai ficar sempre ao lado. Aí é. Eu acredito que uma vez ou outra que você tenha alguma crise dessas aí, a pessoa sempre permanece ao seu lado. Mas se for uma coisa constante, se for igual aquela cantiga de grilo, né? Cri, cri, cri, cri, cri, cri, a pessoa acaba se aborrecendo e ó, cai na saroba. Mas cai mesmo, viu? Então é por isso que, viu, Maria Angélica? É por isso que eu tô dizendo que eu concordo em parte, não concordo totalmente com essa frase sua não, tá? Opa, pra falar nisso, agora eu vou trazer uma dobradinha musical. Eu vou rodar o Nelson Ned, o que é que você vai fazer domingo à tarde? Que é, hein? E depois, Maurício Fares, quarto de República. Opa, roda, menino!

siga o abajur. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha mata no meu quarto de república. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha mata no meu quarto de república. Se deita e se relaxa, procurando mais espaço, com a perna fora da cama. E me faz mirar um alvo, de vez perco o controle, e algo em mim se inflama. Depois de muito tempo se levanta, caminhando pro meu lado, aquele lindo corpo nu. Apagando a luz do quarto, de vez ela se deita e desliga o abajur. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha amada no meu quarto de república. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com a minha amada no meu quarto de república. Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Olha aí, você também quiser participar, quiser mandar aqui a sua cartinha, seu pedido musical, seu recado, fique à vontade. É só escrever para a nossa caixa postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br, viu? Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Sabe quem pronunciou, quem disse essa frase? Nada mais, nada menos do que o Aristóteles, né? É claro que a gente sempre vai ser enganado, não tem como, né? A gente é muito crédulo. Eu mesmo sou daqueles que sou enganado seguidamente, mas nem por isso eu vou deixar de acreditar que existe alguém que vai merecer a minha confiança. Claro que vai ter, não é? É só a gente não ficar preocupado muito com esses detalhes aí, porque enganado, isso aí faz parte do mundo mesmo. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. E então, já que é assim, vamos em frente, vamos seguindo, vamos deixar a vida seguir o curso normal, né? Olha o Silvinho que vai cantar agora, Mulher Governanta. Essa aqui também é do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, viu? pode rodar, menino. Amigo, como você está errado, deixando sempre de lado sua fiel companheira. Não queira você comparar a mulher do seu lar com a mulher arruaceira. Amigo, se meu conselho adianta, ela é a sua esposa, não é a sua governanta. Como pode esquecer que um dia ela foi a namorada, a sua noivinha, e você a queria? E hoje ela ainda lhe ama. seus filhos uma ótima esposa e você reclama. Amigo, essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Amigo, essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. E Deus fez a mulher. Deus não a fez da cabeça do homem, para que ela não se julgasse sua soberana. Deus não a fez dos pés do homem, para que o homem não a fizesse sua escrava. Deus fez a mulher da costela do homem, e uma costela bem perto de seu coração, para que ela fosse amada e amparada por ele. A mulher não é rainha nem escrava. Deus a fez companheira do homem. Amigo, essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir. Caramba, essa aqui é braba, hein? Quer dizer que a mentira tem, ela vai de avião a jato, enquanto a verdade vai de lesma, né? Vai de tartaruga. É, porque a mentira é pior do... E como mal, e como faz um estrago danado a tal da mentira, hein? Meu Deus do céu. Até a verdade aparecer, a mentira já estragou muita coisa. É por isso que tem essa frase assim, que ela, a mentira dá a volta inteira ao mundo antes mesmo da verdade ter oportunidade de se vestir. É muito certo, muito real essa frase. Olha agora quem canta aí. Hermann's Hermits. There is a kind of hush. There's a king of hush, la la la ya la, roda lá, menino. There's a kind of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean, just the two of us. And nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. I love you. comigo, meu mel. Jogue as mãos. Ô, minha querida amiga Eva Ribeiro Marques, tudo bem com você, Evinha? Ah, ela tá me ouvindo, sabe a dindonde? Lá em Sorriso, no Mato Grosso. Ô, Eva, felicidades para você, menina. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa. Ela pede para ouvir a música do Marquinhos Moura, Meu Mel, e está dedicando aqui para o seu grande amor, né? O seu amor, que é o Acrísio. Alô, Acrísio! Tá aí a sua querida Eva Ribeiro Marques, que está dedicando para você a música, viu? Então vamos rodar. Marquinhos Moura, Meu Mel. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Olha, gente, depois dessa próxima música que eu vou rodar agora, eu vou trazer aí a carta destaque, conforme eu disse a vocês, é a carta da mãe preocupada de Brasnorte, no Mato Grosso. E quem me ajudou a responder essa carta aqui, na verdade, foi o meu amigão, o Cleito Aguiar, e também a sua esposa Gláucia, né? Que através deles é que eu pude colher os dados necessários para poder dar uma orientação para essa mãe desesperada aí de Brasnorte, viu? E a música então que eu vou rodar é com o Teodoro e Sampaio, Vestido de Seda, e na sequência, portanto, a carta destaque. Roda lá, menino! Que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Pois muito bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Vamos lá, menino. Ô, gente, chegou a hora. É, agora sim. Vamos lá, preste bastante, aumenta o volume do Ratica pra perto aí, porque agora é hora da nossa Carta Destaque. E agora, a Carta Destaque do ouvinte. E a carta destaque de hoje é da mãe preocupada de Brasnorte, no Mato Grosso. Eu já contei um pouquinho da história. Agora vamos ler a carta na íntegra para que vocês possam entender direitinho a história dessa mãe preocupada. Ela diz assim: olá, meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Olha, Maurício, me chame apenas de mãe preocupada, tá legal? Tá ok, minha querida amiga, mãe preocupada. Olha, Maurício, eu sou casada e mãe de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. A minha filhinha mais nova está com 2 anos e descobrimos agora que ela é deficiente, porque ela não anda, não fala e fica sempre com aquele jeitinho de quem não está prestando atenção em nada ao seu redor. Já levamos ao hospital daqui, mas os médicos dizem que não tem aparelhagem nem especialistas para atender o caso dela. Teria que ser em Cuiabá. Mas Cuiabá fica muito longe daqui, Maurício. A minha maior preocupação é como eu vou criar essa filha se não sei o que devo fazer. Muitas pessoas me dizem que eu deveria levar ela para Cuiabá e deixar internada numa instituição especializada em cuidar de pessoas com esse tipo de deficiência. Mas eu fico com o coração partido de dor só de pensar em abandonar a minha filhinha, tão frágil e indefesa, aí o que vai ser dela? Ou será que eu devo fazer isso para o bem dela? Olha, Maurício, só de pensar em me afastar dela me dá um aperto danado no coração e começo a chorar. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando como vai ser a vida dela aqui, porque eu não tenho a menor noção do que fazer para cuidar dela. Me ajuda, Maurício, o que eu devo fazer? Agradece a mãe preocupada de Brasnorte, no Mato Grosso. Olha, minha amiga querida, coração de mãe sempre descobre uma forma de fazer as coisas, viu? Sempre descobre uma forma. Você pode ter certeza que por mais que você não saiba nada, mas você acabaria descobrindo a forma de fazer com que a sua filha fosse bem cuidada, estando aí ao seu lado. Abandonar sua filha jamais. Quem te deu essa sugestão aí, nossa senhora, não, de forma alguma. Você só se for por extrema necessidade de saúde e ela tiver que ficar por algum tempo internada para fazer tratamento. Aí até que eu digo que é abandonar a filha por uns tempos. Mas, né, deixar aos cuidados de uma instituição para eles criarem a sua filha, jamais. Realmente, você vai ter que procurar ajuda especializada e talvez essa ajuda mesmo somente em Cuiabá. Ou talvez nem lá. E você tenha que ir para um centro maior, tipo São Paulo, Brasília, onde existem instituições especializadas no acompanhamento de crianças com essas síndromes. Acompanhamento não só para a criança, como para os pais também, para que aprendam a lidar com a situação. Além dos hospitais com especialistas, temos também as APAES, né, que poderão orientar e encaminhar para o tratamento com pessoas especialistas. Com pessoas especialistas no caso. Pelo visto, pelo que você conta aí, a sua filha tem o síndrome de Down. Agora, pelo que você me relata, né, que eu deduzi, mas quem sou eu para fazer um diagnóstico? Quem sou eu? Melhor mesmo é vocês fazerem um sacrifício, você e seu marido, ou ele leva a criança para Cuiabá, ou você leva e ele fica cuidando dos filhos, né? Passa uns dias por lá com ela. O Serviço Social da Prefeitura de Brasnorte tem por obrigação de ajudar nesses casos, se vocês não tiverem condição de ir com seus próprios meios. Lá em Cuiabá, tem albergues para vocês se hospedarem ou instituições mantidas pelo governo para auxiliar pessoas, assim como vocês, que vão em busca de auxílio para tratamento de um filho. Vocês terão que fazer esse sacrifício, sim, mas depois que aprenderem a lidar com o problema da filha, ela poderá viver tranquilamente ao lado de vocês, na casinha e na cidade de vocês. Porque, eu falei do meu amigo Cleiton Aguiar, porque o que aconteceu? Ele e a Glaucia, eles tiveram uma filha. Ela hoje está com 30, uns 30 e poucos anos. E essa filha apresentou uma síndrome dessa natureza. Mas com todo o amor, com todo o carinho, eles cuidaram, trataram, e essa filha vive ao lado deles, vive muito bem. É uma pessoa alegre, a Mariana, a filha do Cleiton e da Glaucia, é uma pessoa alegre, é uma pessoa carinhosa, ela se abraça com a gente, ela conversa, ela é expansiva. Tem aqueles momentos que ela se fecha, né, que fica no mundo próprio, o mundo só dela. Mas não impede que ela seja feliz e que ela consiga ter aí a paz e ela consiga realmente receber o amor dos familiares. E a esposa do Cleiton, a Glaucia, ela que trabalha numa APAE, ela sabe muito bem tudo que se deve fazer para ajudar nesses casos. Por isso é que eu estou te falando, menina, minha querida amiga, mãe preocupada de Brasnorte. Se por acaso aí em Cuiabá, que eu acredito que vai ter sim, tem instituições especializadas aí em Cuiabá. Mas se de tudo ficar muito complicado, você pode tentar vir a Brasília, pode tentar ir a São Paulo. São centros maiores e tem realmente essa estrutura já montada para poder dar atenção à família e à criança deficiente, a criança que tem problemas e precisa de um acompanhamento, tanto os pais quanto a criança, para poder ter uma vida digna, uma vida decente, uma vida de paz e de felicidade. Viu? E eu me fiquei, olha, eu tive recentemente na casa do Cleiton, conforme eu estava falando, e eu fiquei encantado com a Mariana. Ela sempre, sempre é uma pessoa muito, muito gentil, muito legal. E o amor que o pai e a mãe dedicam a ela é uma coisa fantástica. Então eu tenho já um carinho muito grande pelo casal, pelo Cleiton e pela Glaucia. Não só pela amizade em si que já existe entre nós, mas de ver que eles, em momento algum, abandonaram a filha e ao contrário, dedicaram toda a vida a ela, dando muito carinho e muito amor. E é por isso, você vê que o amor do Cleiton é tão grande pela filha, que ele até fez a música em homenagem à sua filhinha. é a música Mariana. Eu vou rodar ela pra você, tá bom, minha querida amiga? Mãe preocupada de Brasnorte, no Mato Grosso. Faça do jeito que eu te falei, procure aí o serviço social da Prefeitura de Brasnorte e eles já vão começar a te ajudar para que você possa levar sua filha para Cuiabá e para que você possa, então, conseguir aí se adequar à situação e aprender como lidar com a criança que tem algum tipo de deficiência, tá bom? Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, eu tenho certeza que eles vão iluminar o seu caminho e vão te dar aí a forma correta de como agir nessa circunstância, tá bom? Felicidade, menina! E tá aí a música! É o Cleiton Aguiar que vai cantar! Mariana! Roda, menino! Estes teus olhos azuis da cor do mar dizem-me coisas tão belas, nem sei contar. Falam de caminhos livres por onde passar. Tempo sem jeito nem hora pra alguém chorar. Mas se em algum momento qualquer sofrimento vier te encontrar, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Teus olhos azuis da cor do céu brilham ofuscando as estrelas que vagam ao léu. Partem em busca dos sonhos que eu te guardei. Voltam em caminhos macios que eu já passei. Se apesar dos cuidados que eu tiver, marcas profundas dos dias em te ficarem, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Agora eu vou-me embora. Não vou pra Passargada, não, mas eu vou-me embora pra casa, viu? Olha, fica aqui um abraço, um beijo no seu coração. Menina, meu amigo, um chute na canela, viu? Felicidades. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, minha gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.